barraco se erguer, castelo cair é o que vejo. Amizade morrer, inimigo se unir é o que vejo. Um belo bem longe dos meus desejos é o que vejo. O sabor de um beijo e som de cortejo é o que vejo. Hey, véio, às vezes penso que tô feliz, vendo aqui meu mundo pequenininho. Tô feliz só pra mim, tipo fissura satisfeita por minutos que levam com ela a vontade de sorrir. Tô cansado por mim mesmo ignorado, no centro da arena, um gladiador desarmado. Imita sofredor, né, comigo, tô no meio de mãos calejadas pelos conflitos. A febre não passa, o frio é estridente. Duas da madrugada, fujo pra um banho quente. O silêncio me incentiva, acender o cigarro. Tipo as vadias, me inspira, estica a alma no prato. Lembro, segui o que manda o coração, porque nele tá a chave da prisão. Mas vejo no espelho um combatente de joelhos. Guerreou por quase nada, ignorou conselhos. Fugi dos momentos, dos sentimentos, de culpa, de lamentos. Impossível tá aqui dentro. Que Deus perdoe os atos e abençoe os que apedrejo. E me proteja dos espinhos que não vejo. Vejo a beleza de uma cor que não tem mais cor. Vejo, vejo o preço de um valor que não tem valor. Vejo, vejo um beijo de amor que não tem amor. Deus me proteja dos espinhos que não vejo. Vejo a beleza de uma cor que não tem mais cor. Vejo, vejo o preço de um valor que não tem valor. Vejo, vejo um beijo de amor que não tem amor. Deus me proteja dos espinhos que não vejo. Uso precoce, o tom de morte, quem precisa disso? Conta com a sorte, sente o corte, não passa batido. Seguro na ideia que aqui não rola mais trincheira. Sangue no asfalto, derrubo os olhos de pimenteira. Que pra andar e botar os cara pra alinhar. Conservar o respeito, não dá pra desandar. Tá vendo o que vejo, só mais um enterro é o que vejo. Os financeiros provocando medo. Uma dose suave, um frio na espinha. Dose de veneno que nasce na vira vida. Simplicidade é o primeiro mandamento. Cada um conserva o seu valor. E rasga o tempo é o que vejo. Na cela da mente ninguém me toca. Se provoca, sai fora. Demora, implora, ignora. Passada a hora, se enforca, agora é memória. É, se empenhore, por aqui é a mesma história. Um sentimento febril dos lobos é o covil. Ninguém aqui interviu, mas mesmo assim caiu. Sentimento que assusta são várias estruturas que pra depois nunca desça sepultura. Sobreviver é preciso, viver é só um risco. Essa é sempre a norma e nada mais que isso. Não deixe que festejem o meu cortejo. Deus me proteja dos espinhos que não vejo. Vejo a beleza de uma cor que não tem mais cor. Vejo, vejo o preço de um valor que não tem valor. Vejo, vejo um beijo de amor que não tem amor. Deus me proteja dos espinhos que não vejo. Vejo a beleza de uma cor que não tem mais cor. Vejo, vejo o preço de um valor que não tem valor. Vejo, vejo um beijo de amor que não tem amor. Deus me proteja dos espinhos que não vejo.